metropolitano, muito boa noite, é o trip 55 no 55 da Alfa. Agora o Conde na produção, fica presente. Segundo 5, voa posição Pelô, desce para 4 mil, quando era o Ponte Bel. Vai voar na Ponte Pelô, e no Ponte Bel desce a 7, 4 mil, é isso? Afirma, ajuste no 021. Vai, escuta aí, 1021 no 9, obrigado aí. Para o táxi objeto 6747 com 161 a bordo, 3 horas e 57 até na confin. Reporte, pronto no ponto de espera, taxando via Índia, ajuste 1021. Repórter pronto na Índia, 1021, 6747. Charlie Alpha, sem identificação, desce para 2010, ajuste no 021. Torre Web 6747.0 para 747, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, ventão no 60 graus, 5 nós. Ali decola, pistão no zero, 6747. Boa noite, 1076. Boa noite, 76, desce para 2000 pés, ajuste no 021. Bombilho 21 até 2000 pés. Web 6747 já decolou. Decolou aos 42, chega na 208, bom voo. 208, boa. Webjet 6747. Oi, 6747, sobe 360, voa da El. 360 está presente da El, 6747. Trip 5505, tá livrando 140 a 4000, ajustado 1021. Pode pelo.